Mil desculpas se eu fiz você sofrer. Muitas vezes eu errei, não sei porquê. O meu choro, minha agonia, só lamenta a cada dia. Hoje eu venho te pedir perdão, por várias vezes magoei seu coração. Sei que o tempo não volta mais, o nosso caso ficou pra trás. Hoje eu venho aqui te pedir perdão, por várias vezes magoei seu coração. A tristeza é forte, invade o meu peito. Perdi você, não tem mais jeito. Só lembranças boas é o que restou, daqueles tempos do nosso amor. Como era bom estar ao seu lado, sentir seu beijo, te dar um abraço. Hoje eu não suporto a dor que estou sentindo. Queria tanto te ver sorrindo. A vida não faz sentido, falta metade, você não está comigo. Os nossos sonhos se acabou, e junto com eles o nosso amor. Me desculpe por ter feito você sofrer, fui egoísta, não pensei em você. Hoje é tarde pra se arrepender, a besteira que eu fiz não tem conserto. Vou carregar isso no peito, depois que eu te perdi, que eu fui ver. A pessoa que eu mais amava era você. Era você. Mil desculpas se eu fiz você sofrer. Muitas vezes eu errei, não sei porquê. O meu choro, minha agonia, só lamenta a cada dia. Hoje eu venho te pedir perdão, por várias vezes magoei seu coração. Sei que o tempo não volta mais, o nosso caso ficou pra trás. Com a caneta na mão eu escrevo mil desculpa. Preciso desabafar e descarregar o peso da culpa. A lembrança mais pesada que aperta meu coração é a nossa última briga, a nossa discussão. Você chorava muito e falava em sumir. Me lembro que eu gritei, cala a boca e sai daqui. Você foi embora e nunca mais voltou pra casa. Por orgulho meu, eu perdi a mulher que me amava. Eu nunca olhei nos seus olhos e falei que eu te amo. Só que hoje, meu amor, eu me arrependo tanto. Todo dia eu penso, será que hoje ela vem? Depois que tu se foi, não quis saber mais de ninguém. Nós dois tinha um plano de se casar e ser feliz, mas infelizmente não te amei como tu quis. Pergunto pras estrelas, aonde está você? Desculpa, meu amor, por fazer você sofrer. Mil desculpas se eu fiz você sofrer.